Boom! Salve, salve, Brasil! Gigante tá em cena. Muito corre, muita luta, tá ligado? Pra poder chegar até aqui, leva meus sons aos seus ouvidos. Escuta isso aí, família. Tamo só começando, só começando. Apenas o começo, porra. Tá ligado, tá ligado. Tamo junto, é nóis. Gigante, Fumanos Clã. Disco Promo, engole a seco. E é isso.